Riley. Vamos a saltar da cama e dizer yeah, yeah, yeah! O que é que estás a fazer? À procura do botão de desligar. Para com isso. Não queres chegar atrasado ao teu primeiro dia no secundário, pois não? Não me faças ir buscar o balde d'água. Não eras capaz. É capaz, pois. Miúdos júnior. Oh, miúdos sénior. Dá para acreditar? Ontem éramos raparigas. Hoje, somos do secundário. Hálito! Sovacos! Macacos! Borbulhas! Estás bem? Tu também. Vamos pôr esse gorro para baixo. Olá, maninho. Júnior, tu que loira. Aqui não sou teu maninho. Tenho de ir embora. Miley, não posso andar assim o dia todo. Parece uma meia ambulante. Não tens por aí base? Trouxeste o urso, Barry? Guarda-o lá! Não quero que ninguém o veja. Então porquê que o trouxeste? Porque é um grande dia. Estou nervosa e... ele queria conhecer a escola. Sim, bem, ele agora já a viu. Podes voltar a escondê-lo, sim? Está bem, mas todo não. Ele tem medo do escuro. Sabes o que é que pode acontecer à tua reputação se as pessoas te virem com esse urso? Não podia haver um pior primeiro dia de secundário. Mas há. Vê a mensagem. Eu sei o teu segredo. Há uma pessoa que sabe que eu sou Ana Montana. Isto assim vai estragar tudo. Tu não sabes isso. Bom, há outra pessoa que sabe. Não quer dizer que vá contar a toda a gente ao almoço. Oh, não. Recebi outra mensagem. O que é que diz? Vou contar a toda a gente ao almoço. Uau, assustador. O que é? Má, a, a. Eu parece-me que é mais... Daqui a 2 horas, vou deixar de ter hipóteses de ser uma aluna normal do secundário. Sim, podes crer. Se as pessoas descobrem que és... A Ana Hay, onde a Ana Hay, não vais poder ir para escola nenhuma. Exceto talvez no Polo Sul. Completamente fora da civilização. E depois vais ficar louca. Louca assim, louca! Puseste açúcar a mais nos teus cereais, não foi? Sim, a sala está a andar a mal. Estás bom? Olá. Estás bom? Olá outra vez. O que é que estamos a fazer, hã? Quem és tu? Oh, eu sou o Thor, o novo tipo. Não se vê logo. Muito bem, vemos-nos na 25ª reunião. Onde é que tu vais? Aqueles tipos disseram que eras a comissão de boas-vindas. Oh, já percebi. Ouve, eles são meus amigos. Estou só a gozar contigo. Muito giro, malta. Já, muito adulto. Gozem com o novo tipo aqui. E com o baixote. Ei! Não te preocupes. Não precisamos daqueles palhaços. Tens razão. Ei, uma corrida até ao quarto andar, bora? Ok. É meu, não há nenhum quarto andar. Ups. Eu tenho de descobrir quem é que fez isto. Se eu não disse a ninguém, se tu não disseste a ninguém, tu não disseste a ninguém. É claro que não. Bem, quem é que poderá ter sido? Ei! Tudo bem? Como é que isso vai? É, cuidado aí, hein? O que é que fizeste? Vá, explica-te. Nada, estive só a trabalhar os meus bíceps, tríceps, quatro... Esquece os músculos, palermoide. Contaste a alguém o meu segredo, não foi? Não foi? Não, eu juro. E cuidado com o peitoral. Pode arrebentar. Oh, não. Mais uma mensagem. O que será que tu podes fazer para me parar? Eu tenho uma ideia. Quem é esta? Não faço ideia. Ah, já sei. Só temos que procurar uma pessoa que esteja a escrever mensagens. Ficamos reduzidos a todo o pessoal. Eu adoro química. É muito didático. E delicioso. Posso arranjar-te umas bolachas e chocolate para acompanhar? Oh, sim, isso seria totalmente inapropriado, porque eu nem devia estar a fazer isto. Muito bem, pessoal, vamos parar de brincar. Deita fora esse marshmallow. Sim, senhora. Oh, quente, quente, quente. Uma brasa. Este lugar está ocupado? Não, sinta-te. Sou Jackson. Viva, sou a Anne. E eu sou o Thor, o novo melhor amigo dele. E estava à espera de me sentar nesse lugar. Não! Sai! Deixa. Eu já percebi, tu gostas dela. Não, Thor! Ele gosta de ti. Olha para a cara dele, está mais encarnada que a teta de uma vaca quando está frio. É claro que estão sempre encarnadas, por causa dos peixões, estás a ver? Talvez vocês devam sentar-se juntos. E eu sento-me noutro lado qualquer. Mas eu tenho marshmallows, olha. Sabes, uma vez que ela não está interessada em estar contigo, importas-te que eu tente a minha sorte? Hã? Hã? Hã? Aposto que eles querem dinheiro ou uns bilhetes. Se fosse eu, queria as tuas joias. E o guarda-roupa. E os sapatos. Oh, sim, os sapatos. Vira-te que eu dou-te já um dos meus sapatos. Desculpa, estou só a tentar entrar numa mente criminosa. Se puderes entender, podes apanhá-la. E depois, Sherlock? Enquanto souberem o meu segredo, vou ter de fazer o que quiserem. Que tipo de monstro me ia torturar assim? Bom dia. Vamos saudar um jovem especial na nossa aula. Ele passou à frente há alguns anos, por isso é mais novo. E muito mais esperto. O vosso colega Rico. Olá, miúda. Leste as mensagens? Não se preocupe, senhora Espinosa. Nós vamos tomar conta do novo miúdo. Vamos lá. Muito bem, Meia Leca. Como é que soubeste? Simples. Foste descuidada e eu tenho um telefone com câmara. Dá-me o telemóvel ou nunca chegarás a metro e meio. Tudo bem, podes bater-me à vontade, querida. Mas está em segurança. No meu cacifo. Chega para lá, anãozinho, e observa um mestre trabalhar. Ah, pois é. Uau, é uma camisola grande para um tipo tão pequenino. Eu não disse que esse era o meu cacifo. Ouve lá, caloiro. O que é que estás a fazer enfiado no meu cacifo? Eu não estou enfiado no teu. A minha mãe é a polícia! Muito bem. Rico, tu sabes o meu segredo. O que é que queres para calares essa boca? Tu, como namorada. Repete lá. Não fiques convencida, boneca. São apenas negócios. Eu preciso de algum crédito neste sítio e tu és a pessoa que me pode ajudar. Oh, ele só precisa que tu passes por namorada. Isso. E alguém que chega à prateleira de cima do meu cacifo. Ah, tu podes mesmo fazer isso. Ah, tu podes mesmo calar-te. Mas é claro, se preferires que eu mande uma fotografia a todo o pessoal da escola... Miley, tu tens de fazer o que ele quer, senão o teu segredo vai à vida. Até agora? O secundário é uma seca. Pois é. Lembro-me como conheci a minha... miúda. Eu estava a sair do oceano. A minha pele brilhava como... Como é que estava a brilhar? macaquinha. Uma moeda nova no banco que é o meu coração. O que é que eu posso dizer? Está louca de paixão. Alimenta-me. Chega! Desculpa, é que eu perdi-me nos teus olhos. Olhinhos de foinha. Olha o segredo. Certo. Por favor, desculpa. Agora vai buscar uma toalha molhada. E que venha quente, como o meu sangue latino. É claro, meu pequeno matador. Sabes, Bud? Podes sempre ter aulas em casa. Não, papá. Quero ir à escola como uma menina normal. O que é que eu estava a pensar? Estás aí. Tenho boas notícias. A não ser que envolva uma máquina do tempo e os pais do Rico não se conhecerem. Ah, acho que não. Vês? Então não te digo que o Oliver descobriu o cacifo do Rico. Boa, então só temos de descobrir a... Eu vou parar de falar e vou seguir-te. Isso é simpático. Os miúdos não estão. Escrevo uma canção. Parece tão triste, mas isso é que não. Eu mexo no nariz e ninguém me vê. E até em pijama posso ver TV. Oh yeah. A partir de hoje nunca mais venho almoçar a casa. Boa ideia, porque este é o momento do Robbie Ray. Olha, eu não planeava vir a casa, mas eu não aguentava mais. Aguentar o quê? Ora bem, um saloio de Mooville, Minnesota. Decidiu que eu sou o novo melhor amigo e agora não me deixa em paz. Se voltar a ver aquele saloio outra vez à minha frente, vou ficar inconsciente com uma trofa gelada, estás a ver? Parece que me lembro de outro miúdo novo que falava um bocado esquisito há uns tempos atrás. Também o chamavam Saloio. Deixa cá ver como é que ele se chamava. Paxson? Saxson? Boas, pessoal! Sou Jackson! Oh, eu não sabia que havia um rodeio na cidade! Não, um rodeio na cidade? Macacos me abordam! O tio estava a falar da tua vestimenta! Oh, gostaram? Então ponham os olhos nisto! Oh, lá na terra não tem assim, isto é como se fosse ouro! Disse ouro! Foi o que eu disse? Ouro! Muita farola! Acabou, cowboy! Craxon? Shellaxon? Ah, chega, pai! Eu já tive o flashback! O que eu estou a dizer é que se pensares no que se passou contigo, talvez pudesses dar um desconto a esse rapaz. Mas porquê que há de ser um problema meu? A mim nunca ninguém me deu um desconto. Se eu me aguentei, ele também consegue. E é exatamente o que lhe vou dizer. Eu sei, mas eu estava a pensar se tu não... Passa um bom dia! Mas filho, eu... disse, passa um bom dia! Jackson não está. Eu estou tão alegre. E agora vou lá para cima. A cesta do ogre. Boa noite, Malibu! Oliver, como é que o descobriste? Astúcia, determinação e... E é o único cacifo que tem um banquinho à frente. Morrias se me deixasses ficar com esta. Malta, vá, parem. Pode ser antes do Rick e eu irmos de férias com os hobbits? Tem calma. Chega-se para trás, meninas. O mestre está aqui. E mas as plantas? Uma cascata ao fundo? Parece uma floresta tropical. Que interessa? Vês o telemóvel? Sim, está mesmo ao pé do... Macaco! Hey, Max, tu viste o Thor? Sim, está ali dentro. Eu disse-lhe que as miúdas da Califórnia adoram tipos que saibam bater manteiga. Manteiga, manteiga. Manteiga, manteiga, manteiga. Manteiga, manteiga, manteiga. Manteiga. Eu sei, o tipo é mais burro do que aquele cowboy do nosso ano de caleiros, lembras-te? Oh, espera, eres tu. Manteiga, bate! Acabou o espetáculo, podem sair. Eu não posso, meu amigo, estou lançado. Não és tu. Tu, vocês todos. Deixem o tipo em paz. Vocês não são fixos só por gozarem com alguém, são só estúpidos. O Thor só quer é fazer amigos. Ah, e manteiga? Não estás a ajudar nada. Bom, se vocês nos derem licença, eu e o meu novo amigo vamos bater a manteiga. Okidoki, amigo, ok. Manteiga, bate. É melhor abrandares, amigo, não queres acertar na... Palhadar. Isso é panico! Tens manteiga da cabeça aos pés! Oiçam, eu distraio o rico, Oliver, faz-te amigo do macaco. E como é que eu vou fazer uma coisa dessas? Você tu mesmo vai pensar que és da família. O secundário fez-te mal. Coco! Que reta resposta é essa? Coco! Rico! Olá! Amor! Onde é que tu vais? Tenho de ir buscar uns livros ao cacifo. Mas guarda a cena do querido para mais tarde. Eu gosto, Miley. Não me podes abandonar. Escusas de disfarçar, trinca-espinhas. Ninguém está a olhar. Não estou a disfarçar. Olha, Rico, eu sei que disse que não te suportava, mas a verdade é que lá no fundo do meu coração, bem, bem lá no fundo, eu sempre achei que eras um pá... Um pão. A sério? Que me caia um raio em cima se é mentira. Yeah, yeah! Quem é que quer trocar um telemóvelzinho por uma bela bananinha? Por que é que ele haveria de querer uma porcaria de uma banana? Sabes, ele tem ali dentro uma máquina de fazer gelado. Isto sabe mesmo bem. Mas eu estou a pensar numa coisa. Como posso saber se o teu amor é verdadeiro? Estás ao meu colo, não estás? Talvez possas provar o teu amor com um beijo. Muito bem. Quem é que queres que eu beije? Está bem, eu beijo-te. Deixa-me só, enfim, preparar-me. Sabes, isto pode... Isto vai levar algum tempo. Tira as tuas patas de cima de mim, seu macaco de um raio! Não usas os músculos! Está na mochila! Então, tenho os lábios cortados, vamos lá ao beijinho! Temos o telefone. Podes beijar o frango. O teu esquemazinho da chantagem acabou. Não parece. Venham cá, sapichões. Este é o verdadeiro telemóvel. Agora, vais beijar-me ou então eu carrego no enviar e todo o pessoal da escola vai saber o teu precioso segredo. Miley, vá. Fecha os olhos e isto acaba no instante. Não acaba, não. Nunca vai acabar. Ele vai perseguir-me com isto para o resto da minha vida. Paixão e miolos. Eu repito. Muito bem, ouve lá, vermezinho. Vai em frente. Manda a imagem. Mas se achas que vais impressionar alguém nesta escola, estás muito enganado. Eles vão saber o meu segredo, mas também vão saber que és um palerma e um falhado. Portanto, carrega no enviar. Nada pode ser pior do que isto. Toma, ganhaste. A sério? Sim, é só que eu sempre fui o mais novo da turma e o mais pequeno. E eu só queria integrar-me, ser fixe. Cheiras a macaco molhado. E conseguir que tu me beijasses, bem, era a coisa mais fixe de sempre. Rico, espera. Sabes, se tivesses sido verdadeiro comigo, as coisas podiam ter sido bem diferentes. Quer dizer que me ias beijar? Não estou a falar disso de colar os lábios. Mas um beijo na bochecha, sim. Quando tratas bem as pessoas, Rico, elas também te tratam bem. E por falar nisso... Anda cá, jeitoso! Porque sabes que eu não te resisto. Sim, ele chuta e golo! Estás frito! É bom que corras, Minorca! Oh! Nunca a tinha visto tão zangada. Espera até veres o que o Rico achava que era o grande segredo dela. Vai isso. Podes pôr mais molho?